Como diz um pastor amigo meu, texto de hoje. Quem será, né? Eclesiastes, capítulo 3, primeiro verso ao verso 15. Lembrando que nosso tema este semestre, o Guia da Vida Simples, lições do Eclesiastes, e esta é a nossa terceira reunião este ano. Eclesiastes, terceiro capítulo, primeiro verso até o 15, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mas ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Até aqui. Nosso tema, simplicidade. E é muito importante lembrar sempre que simplicidade é o contrário de complexidade. Uma pessoa simples não pode ser confundida de forma arbitrária com uma pessoa pobre. É possível que uma pessoa seja pobre e não seja simples. E é possível que uma pessoa seja rica e seja simples. O contrário de simplicidade não é riqueza. O contrário de simplicidade é complexidade. Também não podemos confundir o simples com o ignorante, ou o inculto, ou o iletrado, porque é possível que uma pessoa seja iletrada e confusa. Também é possível que uma pessoa seja culta e simples. Eu já conheci gente que complica tudo, independentemente da circunstância financeira ou intelectual de que desfruta. E também já vi gente que simplifica, independentemente da circunstância financeira ou intelectual de que desfruta. O simples é aquele que assume os desafios da vida tal como são, sem agregar a eles outros problemas que não precisam estar envolvidos naquilo que a própria vida tem para oferecer. Pessoa simples é a pessoa que não complica. Nesse sentido, o Eclesiastes é para nós um simplificador, porque ele tira da vida a maquiagem, a fantasia, a ilusão, e trabalha a questão da vida tal como ela é. O Eclesiastes parece muitas vezes amargo, parece muitas vezes pessimista, parece muitas vezes cínico, mas no fundo ele está tratando a vida tal como a vida é, sem fantasias, maquiagens ou outras outros acessórios, outros ornamentos que nós projetamos sobre a vida, mas a vida não tem. E é o modo como o Eclesiastes trabalha cada área da vida, cada questão da vida, cada relação com a vida. E nesse texto que nós lemos, a relação que está posta é a relação com o tempo. Porque dentre as relações que nós tendemos a complicar, está a relação com o tempo. E a nossa má relação com o tempo está muitas vezes expressa numa palavrinha que todos nós conhecemos bem, que é ansiedade. Ansiedade é o sintoma da nossa má relação com o tempo. Porque nós não compreendemos bem o tempo em que vivemos e o modo como as coisas devem ser administradas no tempo em que vivemos, ficamos ansiosos. A razão pela qual ficamos ansiosos é a nossa má administração, muitas vezes, dessa relação com o tempo. No meu livro Aprenda a Lidar com a Ansiedade, eu faço distinção entre as duas, como que eu posso dizer, duas formas de você abordar a questão da ansiedade. Uma é positiva, a ansiedade como cuidado. É o que faz com que você não entre num ambiente escuro correndo, mas tateando, para não se ferir, para não tropeçar, para não se machucar. Ninguém põe a mão na boca de um animal que não conhece pelo medo de repente, esse animal atacar. Essa é uma ansiedade natural que coloca o organismo em estado de alerta para que ele não se ponha em perigo. Mas existe uma outra abordagem para a ansiedade negativa, que é a ansiedade como preocupação. A ansiedade que faz com que eu me ocupe previamente com problemas que, a princípio, só existem num futuro imaginado. É assim que o Rubem Alves define a ansiedade. Ansiedade é um medo de perigos que, por enquanto, só existem no futuro que imaginamos. Meu Deus, e se isso não der certo? E se acontecer alguma coisa? Mas o quê? Não sei. E se acontecer alguma coisa? Mas o quê? Não sei. Qualquer coisa. Mas você está percebendo algum problema? Você está vislumbrando alguma coisa? Não, eu só estou com medo de acontecer alguma coisa. Tem gente que fala assim, ai, estou com um mau pressentimento. A pessoa diz, estou com um mau pressentimento para fazer parecer que ela tem algum tipo de poder. Místico. Que bruxaria é essa, né? Mas, no fundo, o que ela está é ansiosa. Não é? Estou ansioso sobre isso. Com medo de que alguma coisa que eu não posso acessar, que eu desconheço, aconteça e prejudique o resultado que está me motivando ou que está gerando as minhas expectativas. Então, ansiedade é, de um ponto de vista negativo, essa nossa dificuldade de lidar com, basicamente, o tempo em que as coisas ocorrem na nossa vida. E esse texto nos oferece algumas dicas. É sobre isso que eu quero falar. Algumas dicas para lidar com o tempo e superarmos toda a tentação de ansiedade. Eu chamo essa mensagem de tempo de Deus, mas se fosse para dar um subtítulo para ela, eu diria passos no caminho da simplicidade. São três que eu quero compartilhar com você rapidamente. Primeiro, são três verbos. Nós vamos usar três verbos hoje aqui. Primeiro verbo é o verbo discernir. Discernir. Se você quiser anotar, anote aí. Discernir. Para a gente lidar com o tempo, na simplicidade que o tempo exige, nós precisamos de discernimento. Precisamos aprender a discernir. O texto que nós lemos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Essa é uma lição que a gente custa aprender. Que tudo tem um tempo certo. Quem trabalha aqui com agricultura, por exemplo, sabe que há um tempo certo para cada coisa. Para um fruto amadurecer na árvore, ele precisa de tempo. Há um tempo certo para você tirar o fruto da árvore e se alimentar dele. Há um tempo certo para uma criança nascer. Tem que estar formada. Há uma quantidade de semanas que a natureza impõe para que a criança venha pronta à vida. E não dá para fazer uma criança normal, perfeita, num tempo significativamente menor. Se alguém aqui nasceu de 6 meses, o que é possível, minha mulher por muitos anos trabalhou em UTI neonatal. Ela chegou a atender crianças que nasceram com 600 gramas, 700 gramas. Mas uma coisa estava clara desde o início: não estava pronta. Precisava ajudar a completar. Medicar, incubar, cuidar, tratar. Por quê? Porque há um tempo oportuno, há um tempo necessário. Quando eu trabalhei no Banco do Brasil, lá na década de 80, a agência em que eu trabalhava em São Paulo instalou o tal do cofre automático. Só abria determinados momentos do dia, determinados horários, uma questão de segurança. Se o bandido chegasse lá e dissesse para o gerente, arma na cabeça dele, abre o cofre, o gerente pode chorar, pode sujar a roupa, pode pedir, pelo amor de Deus, sou pai de 8 filhos. Diz o nome, até o nome consegue dizer, né? Sou pai de 8 filhos, então diz o nome dos 8, você inventa, mas diz. Não tem jeito, o cofre só abre naquele horário durante o dia, não tem como fazer nada que signifique que ele vai abrir antes. Tempo oportuno significa que tudo tem um tempo certo para ocorrer. E na nossa vida não é diferente. E às vezes a gente quer antecipar o tempo. E às vezes a gente quer forçar a barra. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa hora. Essa é uma das grandes enfermidades da nossa geração, o chamado imediatismo. O que é o imediatismo? É o desejo de ter o resultado das minhas expectativas ou motivações instantaneamente. Vários de nós aqui, inclusive eu, que sou mais novo que vários de nós aqui, usamos máquina de escrever. Lembram-se disso? Lembra, Tércio? Não é? Embora... Bom, tudo bem. Você ficou bravo comigo aquele dia que te chamavam aqui de Policarpo, né? Bispo de Esmirna? Já chamaram hoje? Eu acho que é um apelido que faz jus. Na época da máquina de escrever, tudo era mais difícil, não é? Faz trabalho para a faculdade, eu fiz trabalho para a faculdade na máquina de escrever, aí quando estava com sono, metade da noite, aquela coisa, e quando ia ler o último parágrafo, tinha pulado um. Escreveu uma folha inteira e tinha pulado um parágrafo. Oh, Jesus, tem que jogar fora. Né? Não resolve aquilo. Aí veio o computador, eu demorei para ter computador. Era seminarista para comer. Se come, já tem que dar graças a Deus. Ter computador. E eu demorei muito para ter computador. Foi no meu último ano mesmo de seminário, para fazer monografia, que eu consegui comprar aquele computadorzinho mais ruinzinho. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom computador. Mas ele me irrita profundamente. Demora. Trava. Você já bateu do lado de um monitor? Fala a verdade. Você já ficou lá sentado e... Ai! Carroça! Embora o mundo se tornou muito mais tecnológico e a tecnologia muito mais veloz, nós estamos mais impacientes. Exigimos viajar, por exemplo. O sonho da minha esposa é que um dia inventem o tal do teletransporte. Mas alguns motoristas acham que já dirigem um teletransporte. Que vai sair daqui agora e chegar no mesmo horário em 200 quilômetros. Porque o desejo de chegar cada vez mais rápido, de resolver as coisas cada vez mais cedo, essa é uma característica da nossa geração. A pressa. Eu já estou aqui há... E a gente exagera, né? faz meia hora que eu estou aqui. Não, só, vamos jogar limpo, só faz 6 minutos. Né? Mas a gente já transforma em meia hora. Faz mais de uma hora que eu estou aqui. Oh, escuta aqui, quantos dias eu vou ter que esperar? Calma, o senhor acabou de chegar. Mas nós somos mais impacientes, é uma característica da nossa geração. E nisso, nós queremos antecipar aquilo que não pode ser antecipado, que tem o tempo certo, construção de um relacionamento duradouro, investimento na vida de um filho. Tem coisa que a gente não planta hoje e colhe amanhã. Tem coisa que demora alguns sonhos, algumas respostas de Deus para as nossas orações. Eu tenho orações pendentes diante do trono de Deus há mais de 10 anos. E eu tenho absoluta convicção da legitimidade dos meus pedidos. Eu tenho absoluta convicção da legitimidade dos meus pedidos. São pedidos nobres. Tem a ver com salvação de gente. Tem a ver com reconciliação de família. Tem a ver com cura, perdão. E eu peço a Deus, E eu creio, e eu busco, mas de repente isso continua suspenso na minha vida, continua pendente. E aí me vem a ideia de tentar ajudar do meu jeito, de tentar fazer acontecer, porque eu quero pôr a minha mão. Se Deus não toca com a dele, quem sabe eu consigo tocar com a minha e a pessoa acreditar que foi Deus. E aí eu complico tudo. E eu queria ajudar e atrapalhei. E a conversa que eu achei que fosse solucionar deixou os ânimos mais acirrados. E aquela reunião que eu achei que era para lavar a roupa suja e pôr os pingos no is, agora gerou todo um movimento muito pior do que o que estava. Quantos de nós aqui já não forçaram algo e as consequências foram muito piores do que o que estava estabelecido antes? Porque nos falta discernimento sobre o tempo oportuno. O texto diz que a questão não é só o que precisa ser feito, se costurar ou rasgar, se plantar ou tirar, mas quando, porque há um tempo certo para tudo. Às vezes você sabe que tem que conversar com o filho, mas não escolhe o melhor momento. E a conversa não só não produz o resultado desejado, como piora a circunstância que estava posta. Por causa da nossa impaciência, muitas vezes, por causa da nossa falta de discernimento. Discernir significa lembrar que o que faz uma iniciativa necessária não é só a necessidade que ela visa atender, mas, sobretudo, a consciência de que o tempo é oportuno. Vou dar um exemplo, para não parecer que eu estou falando de coisas muito distantes ou abstratas. Vou dar um exemplo da Bíblia. Foi tema das nossas conversas aqui há algum tempo. Vida de José. Talvez a maioria aqui se lembre dos episódios envolvendo a vida de José. José foi parar numa cadeia no Egito por causa de uma traição. Ele foi inocente para a cadeia. Na cadeia ele ficou anos. Presume-se que José ficou 13 anos preso. 13 anos. Quando ele já estava há uns 10 anos na cadeia, foram presos um copeiro e um padeiro do faraó, que foram acusados de traição, de complô, de participar de uma conspiração. O padeiro e o copeiro na cadeia tiveram sonhos que eles não entenderam e que os deixaram muito angustiados. José, que era só um prisioneiro como eles, percebeu que eles estavam angustiados e foi ajudá-los. Eles contaram o sonho, José interpretou. O copeiro foi o primeiro. Ah, eu sonhei isso. José entendeu na hora e falou: o seu sonho significa que em 3 dias o faraó vai te chamar de volta e você vai voltar a trabalhar para ele. Aí ele ficou todo feliz. O padeiro, quando ouviu isso, falou: ah, e o meu? E o meu? Conta o meu também, o meu foi isso. José pensou e falou: o seu também são 3 dias, mas daqui a 3 dias você vai morrer. Vai achando que só porque o outro conseguiu, você vai conseguir também. E aí aconteceu. O copeiro voltou para a presença do faraó e o padeiro foi morto. Só que quando o copeiro foi ser solto, José chamou ele e falou assim: ó, lembra de mim. Lembra que eu te ajudei? lembra que eu interpretei seu sonho, fala de mim para o faraó, eu estou aqui injustamente, você sabe que eu estou aqui injustamente, por favor, lembre de mim. Mas o texto da Bíblia diz assim, que o copeiro voltou para a presença do faraó e esqueceu de José. Simplesmente esqueceu. Se eu fosse José, eu teria odiado esse copeiro. Desgraçado, eu ajudei, eu fiz tanta coisa por ele, quando eu preciso, ele não me ajuda, vira as costas para mim e se esquece. Quantas pessoas nós já não odiamos assim? Porque no momento em que achamos que precisamos dessa pessoa, ela não nos ajudou. Mas veja, se o copeiro tivesse lembrado de José, quando José pediu para ser lembrado, o copeiro teria chegado no faraó e dito assim, ó, muito obrigado por o senhor ter me soltado, que bom que deu para provar minha inocência. Conheci um rapaz lá na prisão que também disse ser inocente. O senhor não quer tratar a causa dele, não? Não. Você acha que o faraó vai abandonar o governo do Egito para resolver o problema de um prisioneiro na casa do Potifar, que é só o comandante da guarda de todo o Egito? Passaram-se anos. Um dia o copeiro está atendendo o faraó e percebe que o faraó está agitado, que está todo mundo agitado, tem gente andando de um lado para o outro, está um monte de gente com medo, e ele pergunta para alguém, o que está acontecendo? E alguém diz, o faraó teve um sonho que ele não sabe o que significa. Aí ele, ó, rapaz, eu conheci na cadeia um sujeito que interpreta sonho. Quando ele diz para o faraó, chame esse sujeito agora! O José vem para a presença do faraó e, no dia, ele deixa de ser prisioneiro e passa a ser o segundo no trono do Egito. Tempo oportuno. Havia um tempo para o copeiro se lembrar do José. Não era o tempo de José. Porque certamente José não curtiu amargar mais um tempo de prisão porque o copeiro esqueceu. Mas tudo tem um tempo oportuno. Saber esperar, saber acalmar o coração, saber confiar em Deus, fazer mais orações, aprender a discernir. Porque há um tempo para todo propósito. O Novo Testamento na Bíblia Sagrada tem duas palavras para tempo. O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua grega tem duas palavras para tempo. Cronos, que é o tempo corrido, é o tempo que o relógio marca, e kairos, que é tempo oportuno, que a gente traduz tempo de Deus. É o tempo certo. O tempo corrido, um relógio sabe marcar. Qualquer relógio, por mais vagabundo que seja, veio no pó de sucrilhos. Vai comprar aqueles relógios na internet? Já comprou? No site, aparece na página do UOL. É, relógio tipo diesel. Tipo diesel. Relógio tipo. Aí você fala, eu vou comprar, porque eu vou fazer um... Vou mostrar, as pessoas vão pensar que é diesel e tal. Custa caro pra caramba. E compra. Aí chega o relógio. Compra pela internet, chega o relógio. Aí você descobre que o marcador digital é desenhado. Só o ponteiro gira. Um amigo meu caiu nessa. Falei, rapaz, eu comprei um sucrilhos, veio um desse, e eu ainda comi os sucrilhos. Nem o sucrilhos você comeu. Compra os sucrilhos de uma vez. Mas mesmo aquele relógio, tipo, no ponteiro marcava a hora. Não é difícil marcar cronos, é difícil discernir kairos. Para discernir kairos, precisa estar muito conectado com a vida. Para discernir kairos, não pode ser tipo um cara de Deus. Tem que ser um homem de Deus. Para saber o melhor momento de falar com o filho, para saber o melhor momento de pedir perdão, para saber o melhor momento de manter posição, para saber o melhor momento de ceder, para saber o melhor momento de tomar uma postura, para saber o melhor momento de escolher algo, para saber o melhor momento de fazer uma aquisição, para saber o melhor momento de trocar o carro. Porque às vezes... Não é a troca do carro que complicou a sua vida, mas o momento em que ela foi feita. Se tivesse esperado um pouquinho mais, o que lá atrás já era uma consciência, mas depois virou ansiedade, muito problema teria sido evitado. Segundo verbo, aceitar. Primeiro verbo, discernir. Segundo verbo, aceitar. Porque há tempo para todo propósito, mas nem todo propósito é agradável. Quando a Bíblia diz há tempo para todo propósito, eu penso assim comigo. Bom, há tempo para todo propósito, ou seja, coisa boa na minha vida tem tempo certo para acontecer. Tá, mas o texto está dizendo que coisa ruim também. Porque não há tempo só de curar, há tempo de matar. Não há tempo só de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Não há tempo só de amar, há tempo de odiar. E aí você lê e fala, não, mas é a Bíblia Sagrada, devia ser tempo de amar sempre. Devia ser tempo de abraçar sempre. Devia ser tempo de construir sempre. Por que que a Bíblia Sagrada está dizendo que há tempo de derrubar, há tempo de matar, há tempo de rasgar, há tempo de chorar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de guerra? Porque também há o tempo da gente viver aquilo que a gente não gosta. Da gente passar pela provação. Da gente passar pelo deserto. Hernandes Dias Lopes escreveu que o deserto não é um acidente de percurso, é uma agenda. É uma agenda de Deus para nós. Porque nós, que pensamos que se Deus nos ama, Ele não deveria querer que nós passássemos por problemas. Porque nós, como pais, em tese, não queremos ver nossos filhos sofrendo, não é? Os que são pais já não querem, os que são avós, então? Quem aqui já é avô? Radamés já é avô fresco, né, Radamés? E uma netinha, que é a coisa mais? Graças a Deus puxou ao lado da Micaela, né, irmão? Uma bênção. Cristiane conheceu sua netinha lá, eu ainda não. É um privilégio, verdade. O C.S. Lewis escreve assim, que tem muita gente que não quer um pai do céu, quer um avô do céu. Porque é claro que avô é melhor que pai, você concorda comigo? Avô é pai com açúcar. Ou como diz um pastor amigo meu, o avô é o cavalo que o filho domou para o neto montar. Demore, avô. Não é? Não é? E é isso mesmo? Concorda com essa palavra? Toma posse, irmão? Amém. Totalmente domado. Eu vi isso no meu pai, irmão. Eu acho que eu contei essa história aqui há alguns anos. Eu vi isso no meu pai. Meu pai sempre foi aquele homem austero, duro, cobrador, rígido. Ninguém pode nada. Quando a gente falava, pai, compra um chocolate. Ele voltava do trabalho, trazia aquele raio daquele guarda-chuvinha de chocolate. Que lá era metade chocolate, metade cimento. Colava no céu da boca, você precisava pegar uma colher e arrancar. E ele dizia, não come tudo, porque tem que ficar para amanhã. Aí um dia, passeando no shopping todo mundo, netinho, primeiro neto dele, viu uma loja da Copenhagen. Falou, vovô quer, só isso, vovô quer. Nós ficamos olhando o vovô para ver o vovô. Vamos ver se é macho mesmo, vovô. E o vovô foi lá, pôs a mão no bolso, tirou a carteira, foi lá, qual você quer? Ah, esse aqui. Aí pegou lá uma barra, um negocinho assim, custou R$98. Pôs na mão do menino, o menino mordeu um negócio, mordeu o outro, jogou no lixo. Eu fui lá no lixo e falei, rapaz, eu comi isso aqui com 18 anos, irmão. 2 aninhos. Já come isso e joga fora? Que coisa linda, avô, né? Avô é uma delícia. Quem não gosta de casa de avô? Pai já é mais... Pai é lei. Pai tem o compromisso de educar. Pai tem uma atenção natural, que às vezes até o atrapalha no trato com o filho. Quando eu nasci, o meu pai surtou. Eu sou o mais velho. Quando eu nasci, o meu pai surtou. Primeiro filho... Ele já não era mais tão jovem, ele, para ser pai, né, ele já estava com mais de 30 anos, que é aquela fase que você já tem mais encanações, né, já tem mais preocupação. Quando você tem 20 anos e você vai ser pai? Ah, legal. Agora você tem 30? Meu Deus, eu ainda não ganho o que eu queria ganhar. Minha promoção. O cara de 30 já é mais encanado. O de 40 já vira avô na hora, né? Não, eu vou pular ser pai e vou ser avô direto. Agora, quando eu nasci, meu pai tinha pouco mais de 30, não deixava ninguém me pegar no colo, ninguém. As irmãs dele queriam ficar, ele ficava, minha mãe queria me trocar a fralda, ele ficava, esse, como é que é o nome daquilo, alfinete, né? Esse alfinete, esse alfinete. Um dia minha mãe pegou o alfinete e falou, eu fui enfiar esse alfinete na sua cara! Eu troco o menino todo dia! Aí um dia, me levando para passear no carro, antigamente esse negócio não tinha cadeirinha, não tinha cinto, fase boa, né? Eu na porta assim, 2 aninhos de idade, Avenida Vital Brasil em São Paulo, ele fez a curva, a porta abriu, eu fui. Ele disse que ele só ouviu os carros fazendo... aquela... Aí quando ele olhou, um monte de gente descendo do carro, louco, louco, louco. Ele foi lá, me catou, eu tudo sujo, calado, pôs no carro, foi para casa, entrou em casa, me pôs no colo de uma irmã, falou, dá um banho nele. Entrou no quarto e chorou por quase 4 horas. Por quase 4 horas ele chorou. E só quando eu conheci essa história eu entendi um pouco do meu pai, que se cobrava muito como pai. E por isso era encanado. Queria acertar, entende? Ele queria muito acertar. E na ânsia de acertar, ele se complicou. Porque na simplicidade, a gente aceita que não vai acertar sempre. Na simplicidade, a gente presume que vai falhar. E se nós que somos pais, queremos evitar que os nossos filhos sofram, é difícil para nós entender por que que Deus permite que nós soframos. Mas Deus não permite que nós soframos para nos machucar, nos maltratar. É para a gente crescer. É para a gente melhorar. Ah, o meu pai não me levava no hospital. Hoje eu sei que é porque ele morria de medo. Minha mãe que sempre me levava. E eu era muito... Eu sempre fui uma criança muito... Radamés, depois você edita aí, tá? Eu sempre fui uma criança cagona. Eu vou pôr assim agora. Uma criança assustada. Assustada. Use essa palavra. Você não vai fazer isso, né? Eu sempre fui uma criança muito apavorada. E aí, quando minha mãe tinha que me levar no hospital, eu gritava. E gritava quem? Meu pai. Pai, me ajuda. Um dia que nasceu um cistozinho num lugar que eu tenho certeza que foi o inimigo que pôs, eu gritava, pai, me ajuda. Porque eu imaginava que o meu pai, se estivesse ali, e ele nunca estava, me livraria do sofrimento. Mas se o meu pai estivesse ali, ele concordaria com aquele sofrimento, porque aquele sofrimento era para me curar. Então o médico tinha que mexer, o médico tinha que cortar, porque aquilo era para me curar. Deus permite que nós passemos por coisas que a gente não queria passar. De repente é uma família que está desmoronando. De repente é uma enfermidade que o diagnóstico chegou ontem. De repente é a notícia da demissão. De repente é a crise financeira. Eu não sei. Porque tem tempo de plantar, mas tem tempo de arrancar. Tem tempo de rir, mas tem tempo de chorar. E eu preciso aprender a lidar com essas coisas. Porque lidar com as vitórias e com os sucessos nem é tão fácil assim, mas é mais gostoso. Agora, lidar com as derrotas e tragédias e problemas, eu preciso aceitar. Porque enquanto eu não aceito, o contrário da aceitação não é luta. Ah, se eu aceitar, eu não vou lutar? Não, o contrário de aceitar não é lutar. O contrário de aceitar é negar. Quem não quer aceitar fica negando. É o homem que nega que o seu casamento está arrebentando porque ele não quer dar o braço a torcer. Mas quando ele acordar, será tarde demais. Eu sou conselheiro conjugal há 12 anos. Eu já fiz mais de 5 mil atendimentos com hora marcada. A mulher vem para o meu gabinete quando ela começa a sentir que o marido está se afastando. O homem vem quando a mulher já saiu de casa. O homem vem atrás da ajuda porque ele chegou em casa e a mulher já estava de mala pronta. Ou às vezes até Perdão quem já sofreu isso, eu não quero tripudiar a sua luta, mas às vezes até quando ela já arrumou outro homem. A mulher, ela se preocupa que o casamento está desmoronando antes, o homem, só quando já está perdendo. Por quê? Porque até então ele nega. Rapaz, toma cuidado, sua esposa está triste. Não, ela só está cansada. Rapaz, toma cuidado, sua esposa está com semblante caído. Não, essa aí é assim mesmo. Rapaz, toma cuidado. Não, não tem problema. Ih, tranquilo, ó, cada um cuida do seu que eu cuido do meu. E aí, quando descobre, é tarde demais. O Eclesiastes está dizendo para nós, há tempo para tudo. E quando a gente entende que há tempo para tudo, a gente aceita o tempo que não vem com coisa boa para nós. Porque aí a gente acolhe, abraça, absorve, e em absorvendo, lida, enfrenta, trata. Porque para eu enfrentar uma doença, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar que estou doente. Um dia um jovem veio me procurar, porque o pai tinha obrigado. Pastor, o meu pai que me obrigou a estar aqui, só porque ele pegou um pouquinho de maconha no meu quarto, ele está encanado. Falei, bom, eu não sou seu pai, nem sou pai, mas eu acho que eu também ficaria. Que maconha é essa, rapaz? Não, isso é bobagem. É, de vez em quando, eu gosto, não sei o quê. É, de vez em quando, com que frequência? Ah, no máximo, uma, duas vezes por dia. Só Deus para ter misericórdia de uns caras desses. No máximo, umas duas vezes por dia. Mas, e se eu disser para você o seguinte, que nós vamos fazer um pacto, e só para me convencer dessa ladainha sua, você vai ficar 5 dias sem usar nada, nem uma vez por dia. Você tira de letra? Fala, não sei. Falei, claro que não. Porque você já está viciado. O problema é que você não quer admitir, aceitar, que essa é a verdade sobre você hoje. Você já tem problema nessa área. Não, eu só bebo socialmente. Socialmente, 8 horas da manhã, socialmente, 10 horas da manhã, socialmente, meio-dia, socialmente, 2 da tarde, socialmente, a família desmoronando, o trabalho ficando em segundo plano, a inteligência que Deus deu parece que não está mais lá. Mas não aceita que tem problema nessa área, que precisa de ajuda. Não aceita. Quem não aceita que está doente, não se trata. Vai no médico, o médico diz, você está com câncer. Sai do médico e diz assim, eu vou pedir outra opinião. Por quê? Você quer confirmar? Não, eu quero outra opinião. Não a mesma. Não quero a mesma opinião de outro cara. Quero outra opinião. E enquanto eu não tiver outra, eu não paro de mudar de médico. E se nenhum tiver a opinião que eu quero, eu não vou em mais nenhum. Esse tipo de gente que a gente não consegue nem imaginar, porque só pode ser um maluco, é como muitas vezes a gente se comporta na vida emocional, na vida familiar, não aceita a luta para poder enfrentá-la com coragem. Fica negando, fingindo que não é com a gente, protelando. Toda vez que a gente tem dificuldade de aceitar que precisa mudar, as consequências da nossa falta de mudança se avolumam. Há tempo para tudo, mas também há tempo para aquilo que a gente não gosta. E por último, último verbo, só para terminar, só pontuar, é o verbo transcender. Então o verbo discernir, o verbo aceitar e o verbo transcender. Frase que me chamou a atenção nesse texto, além de tudo que a gente já disse. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você só vai lidar com o tempo de forma simples, sem complicar, quando entender que o tempo é provisório e que o alvo é a eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você tem a eternidade latente, pulsando no seu coração. Todos nós sabemos disso, mesmo os não religiosos. O menos religioso aqui tem a eternidade no coração. Um anseio pelo além, pelo a mais, pelo eterno. Um animal não tem isso. Você não consegue pôr o anseio de eternidade num cachorro. Você pode pôr tudo num cachorro. Roupa, joia. Esses dias eu vi isso. Loja de joia para cachorro. E é joia cara. Você pode pôr camisa de time. Você pode dar nome de gente. Estava numa casa esses dias, passou o cachorro correndo, a mulher fez assim, Cláudio! Cláudio! Aí eu disse isso numa pregação, a senhorinha veio no final do culto e falou assim, pastor, eu tinha um cachorro chamado Marco Antônio. Nome composto. Não é? De imperador romano. Coisa linda, não é? Você pode tratar um bicho que nem gente, mas você não consegue pôr a eternidade no coração de um bicho. Mas nós temos um anseio pela eternidade. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós não fomos criados para o tempo, nós fomos criados para a eternidade. Só que quanto mais a gente foge dessa verdade, mais complicada a vida fica, porque a gente tem que fazer a vida valer no aqui e agora. E no aqui e agora a gente não consegue fazer a vida valer, porque a gente não foi criado para o aqui e agora. A gente foi criado para a eternidade. E aí que entra o mistério Jesus Cristo. Que para o ladrão na cruz disse assim, hoje você está comigo no paraíso, hoje, hoje. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e quando Maria foi conversar com ele, disse, não me detenha porque eu ainda não fui para o Pai. Eu só entendi esse texto, esses textos, essa dinâmica, quando eu entendi finalmente que eternidade não é tempo sem fim, mas é a vitória do eterno sobre o temporal. Eternidade não é tempo sem fim, eternidade é ausência de tempo. O autor de Hebreus chama o eterno de dia que se chama hoje. Onde não há mais tempo. Onde nós finalmente chegamos, onde o nosso coração sempre ansiou estar, na presença de Deus. Eu, como cristão, só posso conceber isso por meio de Jesus, que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não é cristão, vai ter que pensar sobre isso com mais seriedade, talvez. Mas o ponto de partida é a eternidade aí dentro. Porque você sabe que há um anseio pela eternidade dentro de você. E quanto mais velho a gente fica, mais isso se fortalece no nosso peito. Porque as fantasias são fortes na infância. Quanto mais a gente envelhece, mais elas arrefecem e desaparecem. Mas o anseio de eternidade, até na boca do túmulo, continua pulsando no nosso coração. Eu preciso lidar seriamente com isso, senão eu fico refém do tempo presente. Vivo essa vida como se não fosse haver outra. Me perco aqui e abro mão do lá. O simples é aquele que não vende a janta para pagar o almoço. Só que a gente acaba vendendo a eternidade para garantir o temporário. Transcender é caminho de simplicidade. Vamos ficar em pé e vamos orar. Três passos. Discernir o tempo oportuno. Porque quem não tem discernimento complica tudo. Aceitar o tempo desfavorável. Porque quem não aceita complica tudo. E quando acorda, acorda às vezes tarde demais. Transcender. Porque quem se limita a enfrentar o tempo no aqui e no agora e negligencia a eternidade, complica tudo. Podendo perder o aqui e agora e o lá no futuro de Deus. Pai, ajuda-nos a dar esses passos. Queremos ser simples, mas sem sermos simplistas. Ser simples significa que nós vamos lidar com a vida como ela é e aceitar os desafios que nos estão dados, sem maquiá-los, sem negá-los, sem travesti-los, sem fingir que são outra coisa diferente daquilo que realmente são. E os desafios que a tua palavra nos faz são tão claros, são tão reais e verdadeiros, que nós não podemos virar as costas para eles. Dá sabedoria a cada homem aqui, discernimento, capacidade de aceitação, capacidade de transcender. É o que eu te peço, pedindo por uma boa noite em nome de Jesus. Amém. Valeu. Bom descanso, bom jogo, boa noite. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.